Você está ouvindo o Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e Zeus, por favor, não deixe essa gravação se perder. Vamos rezar muito no Age of Mythology. Nossa senhora. Então foi a punição dos deuses, né, quem sabe? Foi, cara, foi a punição dos deuses. pra quem não tá entendendo, a gente já gravou esse programa aqui umas 8 vezes, desde 2001. Sempre dá um vizinho. O primeiro CC era pra ser de Guerra de Troia, tá ligado? Mas tá saindo agora, toda vez na merda. Não tiveram 9 Troias? A gente teve 9 CC de Troia e nenhum deles conseguiu, tá ligado? E o pior que na outra gravação tinha o Raul, só que ele acabou sendo banido dessa vez. Foi. Eita. Os deuses não aceitaram a oferenda do Raul. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e Ilíada e Odisseia são as maiores fanfics da história. Olha aí, hein? Olha aí, ó. Olha o preconceituoso aí, ó. É por isso que o cast não sai. Fica aí ofendendo os deuses. Barato, né? Exatamente. Aqui é o Vinícius Hidalgo e Menelau era um rei bem legal. O problema é que o nome dele tinha rima. É por isso, pô. Ninguém conseguia confiar no cara, velho. Aí, corno, deu merda, aí. Ai, ele roubou a Helena e disse: ei, Menelau, pega no meu pau. Meu Deus do céu. O problema não foi o chifre, o problema foi a piadinha. Não, e o pai do Aquiles, que era o Peleu, e todo mundo falava: Peleu, você não sabe ler eu. Ai, fudeu, essa gravação já tá condenada. Muito bem, senhoras e senhores, estou reunido aqui hoje com o Wilde e com o Brancão para falar sobre Guerra de Troia. Vamos ver se os deuses permitem esse programa sair. Que da fora. Nós estamos gravando esse programa no dia 28/8, às 19h38. Ele vai ao ar no dia 28 ou no dia 29 de madrugada. Então, se os deuses quiserem, porque, né, já foi tanta gravação pro ralo aí que tá foda. Mas a gente vai trocar essa ideia marota só depois dos recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos Ronaldo. Aê, galera, chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Wildeira. E aí, galera? E aí? Voltemos. O celular do Wilde tava morto aí até pouco tempo, agora ele comprou um novo. Porra, foi. Demorei muito pra comprar o meu celular novo. 10 minutos. Demorou 10 segundos pra comprar um celular novo. Ele quebrou. Porra, quebrou. Ele já tinha chegado, né? Não, pra comprar assim, não. Deu offline no WhatsApp, já tava com o celular novo. O cara me perguntou: e aí, Wilde, beleza? Aí, 10 segundos depois, pô, meu, foi mal, é que meu celular quebrou, comprei outro novo. Mas desculpa, tá tudo bem. Né, te deixar esperando por 10 segundos. Muito bem, leitura de recadinhos do nosso programa de BDSM, olha aí, o programa Mamilos. E lembrando aqui que o ACC é patrocinado pelos nossos padrinhos, que ajudam também o Paráxen e o TPM indiretamente, que é o Arthur Gomes, o Cláudio Piccoli, Felipe Silva, Fernando Casimiro, José Paulo, o nosso querido Lucas Massolini, Lucas Silva, o Mano da ZL, o nosso querido Ricardo Cruzato, Tomás Turbano, Thomas Eblen e o William Floyd. Além, é claro, do Rodrigo Carneiro, lá de Portugal, e da Valéria Eugênio. Valeu, gente, vocês são foda. Olha aí, valeu, galera. Vou começar aqui lendo o e-mail do Fébio, do Fébio Henrique. E aí ele começa. Ele começa: fala, galera, Fébio de novo, vocês, ele já adotou a parada, tá ligado? aí ele fala aqui: episódio bem mamilos. Ops, polêmico. Mais polêmico devido à forma devido à forma como o sexo no geral é tratado, visto como um tabu onde as pessoas acabam descobrindo por si mesmas ou por influência externa, já que aqueles que estão próximos não tratam desse assunto, tá ligado? E realmente isso é um problema, tá ligado? Engraçado como aquela parada: não, eu aprendi na rua e tal. E tipo, como isso acaba gerando problemas depois, tá ligado? E desinformação e tal, é foda. Sim, com certeza. É. Aí continua aqui. Não sou o melhor para opinar sobre o assunto, já que sou virgem, kkk. É, mas vamos lá. Acredito que as relações devem ser respeitadas, independente de serem comuns ou exóticas. Por isso somos chamados indivíduos. Se, eu acho isso bem certo, na verdade. Sim. É... Se nem na hora do beijo é possível determinar a maneira certa, muito menos no sexo. Por experiência própria, afirmo que a comunicação é primordial. Foi assim após meu primeiro beijo, com minha primeira e única e atual namorada. Depois das dicas dela, só melhorou. Se for para amarrar, que não seja a mente. Gostos são diversos, sempre levando em conta o respeito e o bem-estar, mesmo que seja apanhando. Falou, galera, coração bundinho. Olha aí, o Feb mandou Feb. Bem aí, caralho, porra. Pois é, velho, foi meio bom, caralho. O Feb mandou ainda uma puta de uma metáfora na parada ali e tal, né? Valeu, Feb, parabéns pelo e-mail, e é isso mesmo, cara. Se tiver que amarrar alguma coisa, que não seja a mente. Gostei dessa frase. É. Olha aí. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do Vitor Bosco, e ele manda: salve, me chamo Vitor Bosco, 21 anos, sou de Bauru, SP. Então, sou ouvinte novo, cheguei por esse programa através da Ira Croft, do Ponto G, que recomendou vocês pelo Twitter e vim conferir. Pois bem, eu sou praticante de BDSM. Olha aí, hein? Olha aí, agora temos uma pessoa, né, igual o Raul, do meio. Um aval, tem aval pra falar. Ele põe aqui: adoro. Me identifico mais com o dominador, mas sem tabu algum para experimentar trocar. Acho que o ponto principal abordado no podcast é que quem pratica BDSM também é gente, exatamente. Eu particularmente não ligo, tô cagando e andando. O que muita gente pensa é que somos maníacos e doentes mentais e que a qualquer momento vamos abusar de qualquer pessoa ou coisa, mas esquecem que dentro do BDSM existe mais consentimento e respeito do que podem imaginar. Sim, é bem o que a gente falou no programa mesmo. Ele continua: se não houver consentimento, é estupro e a pessoa tá muito errada e criminosa, é claro. Quando foi dito que sexo é um negócio muito doido, eu concordo muito. Não consigo entender o que se passa na minha cabeça fetichenta. Adoro amarrar a parceira, só que acho mais legal ainda prendê-la com correntes. É quase a mesma coisa, mas me deixa... Olha só, cara, que loucura. Cada um tem... É, porque é foda, velho. Foi até como o Fébio falou agora há pouco. Uhum. Falou agora há pouco, como se tivesse falado. É, cada um tem sua particularidade, tá ligado? Uhum. E tipo, não dá pra dizer o que é mais legal, o que é normal, o que é diferente, o que é pior, o que é melhor, tá ligado? Tipo, como ele disse, é a mesma coisa, mas... Desse jeito, eu gosto mais. Sim. Mas, ó, Vitor, eu já decifrei aqui por que você tem esse fetiche com correntes. Provavelmente você jogou muito God of War. E o God of War tinha aquela ou espada então... com a corrente amarrada. É. Ou então ele é leitor do motoqueiro Moto Fantasma. Pode ser também. Para de ler o motoqueiro fantasma aqui. Sacanagem. E ele coloca: o mais estranho de todos, adoraria transar com uma dominadora e sem ter nenhum na posição de submisso. Chegar ao ponto dela tirar sangue meu com uma lâmina. Eita porra! Enquanto ocorre, aí é foda, velho. Aí é sinistro. Nada contra, mas é foda, né? Você tem que ter uma preparação fodida. Não, com certeza, velho. Com certeza. É, ele fala: estranho não, mas fazer o quê? É, faz parte, né? Se ninguém morrer, sei lá. E é claro que não podia deixar de deixar o meu ódio pelo grande desserviço que os 50 Tons de Cinza faz. O filme e os livros só reforçam a visão de que os dominadores na prática de BDSM são dementes e maníacos, porra. Não podemos simplesmente curtir um fetiche? Sem contar que o filme deixa aparente que quem curte BDSM só quer transar assim. Poxa vida, eu facilmente teria um relacionamento amoroso com uma pessoa que não gosta e não iria obrigá-la a tal prática. No mais, a única coisa que salva do filme é a trilha sonora mesmo, que é muito boa. Enfim, valeu, vocês ganharam um novo ouvinte. Olha aí, pô, obrigado, Vitor. Tamo junto, irmão. Massa, velho. Pô, isso é muito foda, porque, tipo, o cara chegou aqui, o cara mandou um e-mail, o cara é gente boa, o cara é exótico, na melhor das palavras, uhum. Como eu tô dizendo. Ainda veio pelo Ponto G, sim. Que é um podcast foda também, a Ira Croft do caralho. Massa, velho. Porra, escuta aí, vamos nessa aqui. Vocês é foda. Vamos junto aí, dando risada junto e aprendendo juntos também, né? Aí era a hora de o vídeo falar: é isso aí. Mas tudo bem. É que eu achei que eu já tinha falado demais, entendeu? E pra fechar aqui, a gente tem um recado super importante, cara. Eu queria agora pedir um favor pra vocês. Faz muito tempo que eu não peço favor pro ouvinte do ACC, hein, cara. Nós estamos aí passando de 10 mil, chegando a 15 mil ouvintes aí. Nunca mais eu pedi nada pra vocês. É o seguinte, tem um canal do YouTube chamado Isaac Ness. Isaac com C mudo e Ness, N-E-2-S. Vai ter link no site pra quem quiser. Entrem nesse canal, cara. Se inscrevam nesse canal. Esse é um canal de cinema e o cara faz uma coisa muito parecida com o Nerd Writer, pra quem conhece, que é o maluco da gringa lá, né? Que pega o filme, destrincha, fala umas informações mega fodas, assim, coisas do gênero. É foda pra caralho. Eu vou tocar um pedacinho do vídeo dele aqui na edição, sem pedir autorização, que a gente tá ajudando o cara. Então ouçam aí um pedaço que é animal, cara. Muita gente se emocionou com o Logan. Não é pra menos. Os responsáveis pelo roteiro desse filme não são caras que escreviam filme de herói. São roteiristas que escreveram coisas como Marley e Eu, Everwood, Anos Incríveis, Johnny June e alguns episódios de Heroes, que apesar do título, é muito mais uma série sobre pessoas se conectando do que sobre superpoderes. Logan, portanto, é um filme sobre pessoas. Ele nos toca porque representa uma família real, não um modelo suburbano perfeitinho. O que nós vemos aqui é a família do homem de meia-idade que tem que cuidar do pai que tem uma doença degenerativa e é carente, como pessoas idosas tendem a ficar depois de um tempo. A família do homem cuja visão começa a falhar por causa da idade na hora de fazer compras. A família em que o pai educa a filha. Enquanto o avô bajula e a deixa brincar com tudo e fazer o que quiser. A família que tem uma criança problemática e desobediente. Em outras palavras, uma família comum, normal, imperfeita. Isso mexe com nossos sentimentos porque quando vemos o Xavier, lembramos dos nossos avós. Quando vemos o Logan, lembramos dos nossos pais. Por trás de toda a trama de superpoderes e clones do mal, se pararmos para pensar, é uma família bem parecida com a nossa. O melhor de tudo é que isso é feito com sutilezas. Então, cara, confiram lá o vídeo. Tem um monte de vídeo falando sobre uma caralhada de coisas interessantes. É um conteúdo de uma qualidade ímpar. Tipo, cara, não tem coisa parecida. Eu tenho um canal que eu escrevo, que eu me inscrevo, que é parecido com o que ele tá fazendo. Mas o Isaac Ness tá fazendo tudo sozinho, conteúdo primoroso, e o cara tem 900 inscritos, cara. Puta, isso é uma sacanagem. Não, velho, sacanagem mesmo. Cara, é o seguinte, velho, eu conheci o canal há pouco tempo, ele me passou e tal. Putz, olha isso aí, que é foda e tal. Aí eu já peguei aqui um vídeo de melhores cenas de luta e caralho, velho, que foda, meu irmão. Realmente, o cara cria, tem um conteúdo foda. Vamos dizer assim, como o Firmino acabou de falar, Nerd Writer e tal. Tipo, é um conteúdo, é uma parada que existe, assim, uhum. Né, no YouTube, tá ligado? Falar de cinema é uma parada que todo mundo fala, mas, tipo, falar com prioridade, tipo, com estudo e tal, aí já é outra coisa. Sim, cara, é foda. É, pois é, tá ligado? E, tipo, edição, preparo dos vídeos e tal, muito foda, velho. O áudio, canal, né, é cara? Muito caralho, sim. Sim, mano, como ele fala, isso é muito bom mesmo. Pô, é muito foda, tipo, falar de cinema, muita gente fala, a gente do ACC fala, mas a gente sim, fala sim. Com uma paixão, né? E, tipo, achei foda, não sei o que tal. O Isaac Ness, ele traz um conteúdo relevante, cara, absurdo, que dá até dor de cabeça só de falar. É muito bom, não é complexo, complicado, de que você não vai entender. Pelo contrário, você vai entender o que, que ele tá falando. Sim. Entendeu? Ele sim. Pegou o filme do o Homem de Ferro, e ele faz um vídeo sobre o Homem de Ferro explicando por que, que a Marvel fez o filme do Homem de Ferro, o que, que ela fez pra chegar até ele. É, cara, tem aquele filme A Chegada, que a mina tem os sinais dos ETs, não sei o quê. Eu não vi ainda, então pode ver esse vídeo numa boa. Mas, cara, o que ele fala no começo de uma técnica lá do Kuleshov é foda pra caralho. Puta, é muito bom, velho. E o maluco véio. Tem, tipo, é 120 bom. Visualizações nesse vídeo, cara. Cara, não, velho. Isso é uma sacanagem. É foda. Eu fico triste. Então, eu conto com vocês aí, galera do ACC, que ouve a gente, que é uma galera firmeza, inteligente, gosta de coisas inteligentes, vive aprendendo aí. Eu também vivo aprendendo junto com vocês. Entrem lá, cara. Isaac Ness, o nome do canal. Se inscrevam, comentem, deem like, assistam os vídeos, porque, mano, esse maluco vai muito longe. Ele vai muito longe. A única coisa que ele precisa é visibilidade. Pois é. Vale a pena, velho. Vale a pena, velho. A gente se inscreve em umas paradas bizarras e, tipo, se inscreve e não vê, tá ligado? E, porra, esse cara vale a pena de ver, de compartilhar e tal. Todo mundo vai gostar. E eu quero ver nos comentários, meu irmão. Vim pelo ACC. Essa porra. O cara vai subir, meu irmão. Boa, gente. Porra, se inscrevam lá, cara. Eu vou ajudar ele o máximo que eu puder, de todo o coração. Ele ainda perguntou, putz, o que eu posso fazer, né, por você? Tipo, em troca, eu falei, cara, nada. A gente tá num mundo onde todo mundo faz uma coisa pra receber outra, né? Então, não, tô ajudando esse maluco simplesmente porque eu acredito nele. Eu acredito muito no conteúdo, me impressionou a qualidade dele. Eu acho que ele vai muito longe se a gente der uma força, tá ligado? Pra quem gosta do Nerdologia, é uma Nerdologia de cinema, cara. É maravilhoso, com a qualidade foda. E o maluco faz tudo sozinho, edita sozinho, tá ligado? Então se inscrevam lá, gente, que vai ser animal pra caralho. Puta, meu. Vamos ver se... Eu quero ver esses números crescerem, meu. De número de inscritos nessa porra. Sim, pô, já tô certeza. Puto aqui! Se inscreve lá, que se tiver bastante gente se inscrevendo, eu vou chamar ele aqui pra gente trocar uma ideia na leitura de e-mails ou pra gravar algum programa de cinema e tal, porque, mano, o cara manda muito bem. Vai agregar muito na vida de vocês aí. Pô, velho, vamos lá. Vamos nessa. E agora, Wildeira, vamos aqui pra nossa Guerra de Troia, né? Vamos pegar o nosso carro e vamos pra Guerra de Troia. Pegar um Mustang e ver se agora a gente consegue, né? Se a guerra vai realmente acontecer ou não. Vamos ver se os deuses vão deixar tá dessa vez. Pra organizar um pouco as ideias, a gente vai começar batendo um papo aqui sobre a versão mitológica, né? Aquela versão do Homero, que tem um pouco de história sim, mas tem muita mitologia envolvida na parada, a participação ativa dos deuses, né? E depois a gente entra com a parte arqueológica e etc, falando um pouco de coisas que foram descobertas e todo aquele debate que tem na academia, né, de que as pessoas não acreditam e etc, né. É, pra quem é fã do Bernard Cornwell, o autor, ele fez basicamente o que o Cornwell faz hoje, ele criou um personagem pra contar, fazer o relato daquela guerra, né. Exatamente. Ele botou os deuses, fez aquela... aquele lado fantasia, né? Ou não, né? Pô, quem não faz isso? Não, mas, quem não faz isso? Essa é a grande pergunta. É, exatamente. Ele fez o que o Bernard Cornwell faz hoje, que ele criava personagem pra contar um fato histórico, né? Exato, né? E aí... fica bem legal de ter uma história, né? Sim. Falando então aqui da parte mitológica, né? A guerra começa basicamente porque tem uma discórdia entre os deuses, né? Há lá um casamento... E aí, o casamento da Tétis com o pai do Aquiles, e eles convidam todos os deuses, aquela coisa bem fantasia, né? Mas não convidam a deusa da discórdia, porque eles queriam paz e etc. Mas é a deusa da discórdia, né, mano? Então, ela é filha da puta por natureza, né? Pois é. E aí ela manda um pomo. É tipo a Carminha lá da novela, manja? Nossa! Nossa. Boa, boa referência. Agora a galera tá entendendo. Ah, tá vendo? Situar pros dias atuais, né? Dias atuais, a Carminha. Faz 6 anos que essa novela acabou. É mais antiga do que a Guerra de Troia. Mas o ícone é do mesmo nível, né? Convenhamos. É, do mesmo nível. A Nazaré também, né? E aí, o que ela faz? Ela pega um pomo de ouro, que é uma maçã de ouro, né? Pega essa maçã de ouro, coloca lá no meio da mesa lá, e na maçã tem uma inscrição, que era para a mais bela. E aí... ninguém sabe, né, de quem que é, fica todo mundo naquele, se eu pegar, eu, né, vai ficar chato, vão falar, nossa, tá se achando, né, mas ao mesmo tempo as mulheres ficaram, né, impressionadas com aquilo e queriam, e aí dá uma pequena treta entre a Hera, a Atena e a Afrodite, porque são as três que querem, elas chegam no Zeus e falam, você que é o Deus fodão aí, o Zeus fodão, vai lá e decide de quem que é essa maçã, e Zeus, que é macaco velho, fala essas minas... Ele fala, isso vai dar uma treta, eu vou me envolver nessa porra não, mano. Aí, ele viu o recalque, né, das três, né, tipo, com um recalque da outra, ele fica, caraca, deixa eu sair tava daqui. Tava machucando ele, tá? Ele tava fisicamente sentindo o recalque, né? Caralho, é melhor não. Ó, outra coisa também que vale lembrar dessa galera de, tipo, dessa coisa de Zeus ser safo, tá ligado? Era de, tipo, como é o nome? É Teia, né? Tétia? Tétis. Tétis, do casamento, isso, a ninfa, né? Ela era cobiçada por muita gente, tá ligado? Uhum. Principalmente por Zeus, claro, e Poseidon, tá ligado? Uhum. E, tipo, só que aí como mitologia grega adora isso, tá ligado? Aí, quem tiver, se um deus tiver um filho com Tétis, esse filho vai destronar o pai, tá ligado? E todo mundo sabe que, tipo, os deuses, eles é o maior medo. Eles não têm medo de morte, não têm medo de, sei lá, corno, de perder um braço, nada. É sair do seu posto de poder, tá ligado? Cronos, uhum. Uranos, Zeus, todo mundo. Aí eles, porra, melhor não. Melhor não. O que é que a gente faz? Aí pronto. Casa com Peleu, que é esse velho. Ela vai ter os filhos lá e depois a gente faz o que quiser. Basicamente isso, tá ligado? Porque, tipo, Poseidon e Zeus estavam afim dela, mas ao mesmo tempo eles falaram assim, a gente não pode também deixar, por exemplo, que ela case com Apolo. Porque se o filho dela vai ser mais foda do que o Apolo, ele vai ser mais foda do que a gente, provavelmente. Então eles colocam lá um velho, porque eles falam, ah, vamos pôr um velhinho, porque pra você ser mais foda do que um cara desse, não precisa muito. Só que aí, pois, meu irmão, era a porra do Aquiles que nasceu, né? E o maluco foi o maior herói grego, o maior guerreiro ever, fudido. Foi o Neymar da guerra, né, mano? Pô, olha, outro contexto. Esse contexto se serve pra hoje, porra. Mesmo o Neymar tá na caixinha da Europa. Ai, caralho. Aí pra dar aquela upada, né, mergulhar o menino no tal do rio Estige, né, que é o rio do Hades, né? Por causa disso, ele ficou invulnerável, com exceção do calcanhar, né? O famoso calcanhar de Aquiles. Sim. A Tétis, ela sempre quis ter um filho imortal, segundo a mitologia, né? Então ela teve vários outros filhos e ela sempre tentava, de algum jeito, tornar eles imortais. E ela fazia um bagulho muito estranho, que ela queimava as crianças. Ela atacava fogo nos próprios filhos para ver se ele estava imortal de fato, né? E aí os filhos morriam, obviamente. E aí quando ela fez essa parada com Aquiles, tacou fogo nele, ele não morreu, ela falou, puta, finalmente consegui. Só que por causa do calcanhar ali, né, ele acabou se fudendo. Mas voltando pra história principal, Zeus abre mão dessa escolha e fala, não, cara, deixa quieto. Vou falar pra esse menino aqui escolher, e que é esse menino? O Paris, príncipe de Troia. E aí elas oferecem lá, ó, você escolhe aí qual que você acha que é a mais bela, né? E nós vamos te dar 3 presentes aqui, ó. Ó, antes disso, engraçado que quando eu tava estudando o assunto, é muito massa que ele. Que aí tem um texto que fala. Não, eles pediram pra Zeus, aí Zeus diz, eu não quero entrar nessa barca furada. Aí o que é que elas fizeram? Procuraram, vê só, é muito bom isso, velho. Procuraram um camponês que tinha fama de ser honesto, tá ligado? Caramba. Como assim, velho? Que fama de ser honesto, tá ligado? Isso é muito bom. E, tipo, e o melhor é que esse camponês era nada mais, nada menos que Paris. A porra do príncipe de Troia. Como assim? Que porra de, porra de texto é esse? Mitologia grega, né, mano? Cada um escreve uma parada e chega no final. Sem falar que, tipo, teve todo aquele negócio de que ele era Alexandre e que depois ele descobre que é o filho do rei de Troia, tá ligado? É muito louco isso. É porque, tipo, todos os personagens que a gente for citando aqui hoje, eles têm uma história muito grande por trás. E o Paris, ele tinha sido abandonado pelo rei de Troia lá, o Príamo, porque tinha uma profecia também. Quando ele nasceu, tinha uma profecia. Esse menino... Sempre tem, né? Esse menino vai ser a tocha de Troia. Ou seja, esse menino vai tacar fogo em Troia. Então, quando o Paris nasce, o Príamo joga ele fora. Fala, vai se fuder. E aí ele acaba virando um camponês e é criado por uma família de gente pobre. Mesmo esquema do Hércules, né? Parecido com aquele esquema do Hércules e tal. E aí, depois de muito tempo, ele tem um torneio lá e tem um boi muito bonito que tá sendo presenteado. Só que esse boi é da fazenda do pai do Paris, do pai adotivo, né? E o Paris vai lá pegar o boi. E esse torneio tá acontecendo dentro de Troia. E aí ele rouba o boi, tenta fugir. Os príncipes vão atrás dele, pega ele, leva até o rei. E lá na frente do rei, ele fala, né? Eu sou o filho, o seu filho, e etc. Eles se reconhecem. E o rei fica comovido e fala, putz, meu filho, vem aqui, dá um abraço. E fica junto, né? Só que aí tem a mina lá, que é a Cassandra, né? Que também é filha do Príamo, que é uma vidente. E ela fala, pai, você tá ligado que tem uma profecia, né? E aí o Príamo fala... Pega nada. Pega nada. Ela, Cassandra, eu já tô até vendo. Cassandra teve um sonho e viu o Pari chegando assim com um cabelo de fogo. Ótimo, meu Deus, ele, pega nada. Deixa aí, Troia é foda, a gente tem parede pra caralho aí. Porra, qual o tamanho desse muro aqui, caralho? Farei um pacto com você, com os deuses por testemunha. O vencedor permitirá que o derrotado tenha rituais funerários apropriados. Não há pactos entre leões e homens. Mas voltando, a questão dos presentes, né? Do suborno. Uhum. Primeiro, vem Hera, né? Chega lá. Não, o que eu tenho? O que é que eu posso lhe oferecer? Que é a questão de territórios e vencer a guerra, tá ligado? Você uhum. vai ser um herói de guerra, vai conquistar territórios. Acho que fala até de conquistar uma parte da Ásia. Mas eu tenho um prêmio em territórios, assim. É, Atena chega pra ele, não, pô, sou a deusa da sabedoria, vou lhe dar aqui uma sabedoria foda, vai ficar esperto pra caralho e tal. Mas ele, não, tô de boa. Aí vem Afrodite, que, claro, ela sabe como os homens funcionam. E, ah, é o seguinte, você vai ter o amor da mulher mais bela de toda a Grécia. Aí ele pensa assim, por que não, né? Já tô aqui mesmo, né? Já tô aqui, qual é a bronca? Eu sou um camponês, príncipe, triatleta, diplomata, tá tudo certo. Isso é muito maneiro também pra gente perceber um pouco daquela coisa, a simplicidade do Paris, né? O Paris, ele era um cara covarde, ele não era um guerreiro foda, tá ligado? Mas por conta disso, ele era um cara simples, né? Ele não era um tipo Aquiles, um maluco que queria glória, o caralho, não. Ele era um cara mó simples, então tipo, sabedoria, o caralho, foda-se, ele não tá nem aí. Ah, isso vai ser o guerreiro, pá, ele foda-se. Aí quando vem um amor, cara, ele fala, putz, cara, é isso que eu quero, né? Amor é bom, né? É? Olha aí, o Will que tá apaixonado aí, ó. Enquanto que quieto. Bonitinho. Eu tava tossindo, porra. É, o Vicky abaixonado. E aí Paris escolhe isso e tal, e rola toda a treta. Tudo bem, acabou ali, pra resumir, né? Senão a gente vai ficar 6 horas aqui só no casamento. O que acontece é que a Afrodite vai lá e ajuda ele a pegar essa mulher mais bonita do mundo. A grande questão é que essa mulher mais bonita de todas aí, ever, era a Helena. E a Helena estava casada com o rei de Esparta, que era o nosso querido Menelau. E aí ele vai lá, né, como uma coisa diplomática, né, o Paris vai até Esparta como uma coisa diplomática e tal, vê a mina, se apaixona, Afrodite, né, junto com o Cupido aí, seu fiel escudeiro sempre fazendo os outros se apaixonar, ela também se apaixona por ele e ele fala, meu, vamos sair daqui, vamos viver junto e é nóis. E ela fala, demorou. E eles partem, né, de barco pra Troia. E aí entra um personagem muito legal, que é o meu personagem favorito depois do Aquiles, que é o Heitor, que também é um troiano, né, irmão do Paris. E o Heitor, quando descobre a Helena dentro do barco, ele vira pro irmão dele e fala, você tá louco, caralho? Meu irmão, certeza que o Heitor falou. Primeiro a galera falou, Heitor! Eu só me lembro do filme Troia, né, que gritam, Heitor! Que ficam gritando. Clandestina, caralho, maluco! Não, e é foda porque, tipo, tudo errado, né? O Paris, tudo errado aí. Eles foram pra uma missão diplomática pra conseguir uma paz e etc, né, entre Troia e a Grécia, tem todo aquele esquema do comércio ali no mar Egeu e tal, o cara rapta a porra da rainha do rei de Esparta, que tipo, não foi o rei de Corinto, foi o rei de Esparta, pior cidade, tá ligado? E uma coisa curiosa, que a Helena, ela é de Esparta, e o Menelau não era de Esparta, né, e muita gente acha que o Menelau era o rei de Esparta e se casou com a Helena. A Helena era espartana, de fato, ela era princesa, né? O pai dela era rei de Esparta. O Menelau era micênico, né? Tanto que o Menelau é irmão do Agamemnon, que é o rei de Micenas, é o rei daquele império, entre aspas, né? Mas aí, tipo, só pra contextualizar, antes dela casar com o Menelau, tem um torneio lá, né, em Esparta, pra ver quem vai ficar com ela. E vem gente de todas as cidades gregas pra poder participar desse torneio. E o pai dela tá com uma preocupação foda na cabeça, e ele fala, meu, vai dar merda. Vai dar uma guerra do caralho, porque todo mundo vai perder. Tem mais gente. É, só vai sobrar um. Ele pensando, porra, meu irmão. Eu tava pensando numa parada, sei lá, de 5 caras, não sei o que. Não, tem 100 aqui. E 100 pessoas, todo mundo de peso, tá ligado? Sim, só os guerreiros imortais lá, fudido. É. E aí ele chega no nosso querido Ulisses, o Odisseu, né? Mais conhecido como Odisseu aí, que é um dos personagens mais inteligentes de toda a mitologia grega e tal. E ele fala, cara, eu não sei o que eu faço. Se sobrar um só, que é o que vai acontecer pra casar com ela, o resto vai ficar puto comigo, vão declarar guerra a Esparta e nós vamos matar essas porra tudo e vai dar um... O que o Ulisses fala? Ele fala assim, olha, faz o seguinte, manda a galera toda fazer um pacto. Faz um pacto e eles juraram nesse pacto o seguinte, nós prometemos proteger a honra de Helena e a honra do cara que ganhar o torneio. Então, quando o Paris leva a Helena embora, o Menelau vira pra essa galera toda e fala, gente, vocês têm uma dívida aqui, né? Vocês fizeram um juramento. Ele lembra do pacto, né? É, por isso que vai todo mundo lá pra Troia. São 1000 navios, né, que o Homero descreve. É muito mais do que o possível, e depois a gente vai falar disso. Mas vai toda essa galera, vai gente pra caralho, de todas as cidades, um monte de rei, um monte de soldado, a porra toda, meu irmão. Porque tinha esse pacto, porque mesmo que o Menelau fosse o... Aliás, o Menelau não. Mesmo que o Agamenon fosse o rei de Micenas e tal, ele não era o rei da Grécia inteira, né? E vai gente de muita cidade, vai gente lá de cima, perto da Macedônia, tá ligado? Porque tinham feito esse pacto, segundo, lógico, a mitologia aqui do Homero. É aquele famoso, unir o útil ao agradável, né? Exatamente. Exatamente. É típico de escritor isso, né? O cara vai, acontece o negócio, faz o juramento lá na frente, ele tem que usar, ele fala, opa, o juramento lá. Não esqueceu não, né? Pilha errada do caralho, tá ligado? Ninguém lembrava mais dessa merda. É que, puta, não, velho. Tá um barco, aves de armadura. É foda, cara. E eles vão lá atrás da porra da Helena e tal, vão com um barco pra cacete, e aí entra também um personagem que a gente já falou dele aqui, que é o Aquiles, né? O Aquiles é o líder dos Mirmidões, que são todos guerreiros foda lá e tal, muito mais bem treinados do que os outros guerreiros, entre aspas, normais. E o Aquiles vai à frente, porque o Aquiles é um cara que busca glória, né? Antes do Aquiles ir pra guerra, a mãe dele, a Tétis, falou pra ele, ó, você tem dois destinos. E é uma das únicas pessoas que teve a oportunidade de escolher realmente o destino. E ela falou, ou você escolhe viver sem glória, mas viver durante muito tempo, uma vida muito boa, ou você escolhe ser lembrado para toda a eternidade, mas você vai ter uma vida muito breve. E aí Aquiles, né, meu irmão, ele fala, eu quero arregaçar, mano. Ele... Vaidade, vaidade. É, o cara, ele era meio, ele é totalmente porradeiro, ele é tipo o tanque do RPG, tá ligado? Exatamente, né, cara? E ele, naquele filme Troia lá, que muita gente não gosta, mas eu acho maravilhoso, tem umas passagens muito legais sobre isso, né? Que ele fala sobre essa parada. Tem uma hora que o menino acorda ele na tenda lá, uma coisa assim, e aí ele vai lutar contra aquele grandão do começo, lembra? Que o cara chama... É logo no começo. É a introdução dele, tá ligado? É, exatamente. Tipo, olha aí, sou Brad Pitt, eu lutei armadura mesmo, caralho, eu tava na cara! Aí o menininho fala pra ele, né? Ó, você tá indo lutar com um cara que é o homem mais forte que eu já vi na minha vida. E eu nunca lutaria com esse cara. E o Aquiles fala, é por isso que o seu nome não será lembrado. Isso aí quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai enfrentar qualquer porra, mesmo que a morte seja certa, pra poder ter o nome lembrado. E ele realmente conseguiu, né? Porque ele chega antes de todos os barcos, com os barcos dele lá, com os Mirmidões. E aí o Homero fala que são 50 homens, mas, né, a gente pode depois debater um pouco sobre isso. E com essa galera, eles dominam a praia de Troia, que tinha um monte de guerreiro esperando já que a galera viesse. Porque o Paris já chegou lá contando, né? Ó, fudeu, catei essa mina aqui, não sei o que. Não, merda do caralho. Olha a merda que tu fez aí. Você fez o quê, meu irmão? Você é louco? O pai dele tava comendo, né? Ele chegou e contou, o pai dele ficou com a boca aberta, segurando o garfo, assim. Aí a comida caiu. Cuspe, velho. Cuspiu lá o arroz troiano, tá ligado? Porra, meu irmão! Arroz troiano, porra. É, ainda mais nessa época também, era bem comum ir pra guerra atrás de glória, né? Todo mundo queria morrer e ficar nessa história. Os 300 de Esparta rola esse tipo de coisa também. Sim, com certeza. Mas, nossa, eles foram com muita gente foda. Parece até o Silmarillion, tá ligado? É uma guerra do Silmarillion lá que o cara vai e busca todos os guerreiros nível 100 e traz todo mundo pra guerra. E aqui foi igual, que foi um monte de gente, cara. O Menelau, o Aquiles e o Agamenon já era três malucos foda. Aí vai a porra do Odisseu, que é inteligente pra caramba. Vem o Ajax, que é o Ajax, que é uma muralha. O nego tinha 3 metros de altura, tinha um escudo gigante. Vem o Nestor, que era um rei foda, foi um dos argonautas lá da história do Jasão. O cara é inteligente pra caramba também, macaco velho. Mano, foi muita Nestor. Gente. E tava Nestor. Velho. Ele foi mesmo Sim, velho. Sim, ele foi velhaco, é. Nestor, que é famoso até hoje, né? O Neston. Meu Deus do céu. Piada aberta. Por isso que as porras das gravações apagam sozinha, tá ligado? Farei um pacto com você. Com os deuses por testemunha. O vencedor permitirá que o derrotado tenha rituais funerários apropriados. Não há pactos entre leões e homens. E aí, quando o Aquiles toma a praia, eles se assentam lá, aquela coisa toda, e a guerra acontece e dura 10 anos. Tem algumas versões aí resumidas que dizem que dura 9 anos e coisas assim. Mas, a grosso modo, durou tempo pra cacete, segundo o que o Homero conta pra gente. E nesse meio tempo, o que eles fizeram, os gregos? Eles começaram a atacar as vilas que estavam em volta pra pegar suprimento também, né? Porque tinha gente pra caralho e ali é só deserto. Tanto que era a praia que se estendia até Troia, e depois de Troia ainda tinha um montão de deserto. E aí eles falaram, meu, não tem como plantar, não tem comida, não tem nada aqui. E eles começam a saquear. Numa dessas cidades que eles estão saqueando, eles pegam uma mulher chamada Criseida. E aí eles trazem lá e tal, e o pai dela, o Crises, que era um sacerdote, pede pro Agamemnon, né, o rei de Micenas, ó, devolve minha filha. Porque eu tenho um dinheiro aqui pra te dar um espólio, né? Eu quero comprar a liberdade dela. E o Agamemnon fala, não, foda-se, não vou levar, não vou devolver, não. Peguei a minha e já era. E aí, meu irmão, dá uma peste fodida no exército. E lá no final, quando a gente for falar da versão histórica, isso não é muito raro de acontecer, né? Quando você tem muita gente assim, acampada. Já teve em vários outros casos. Mas aí, nego falou que foi por conta do Crises. E é daí que vem essa palavra, crise. Quando acontece Eita. Uma crise, tá ligado? E lá aconteceu uma crise, né? De todo mundo ficar doente, o caramba. E aí o Agamemnon devolveu a filha do velho lá e todo mundo ficou bom e tal. E a guerra continuou por mais tempo. Belo dia, o Aquiles atacou um templo e ele encontrou com a Briseida, que também é a filha do primo. Exatamente. E aí ele pegou pra ele como espólio de guerra. Só que o Agamemnon, que já tava putaço porque tinha devolvido, né, a Criseida, foi lá e pegou a Briseida pra ele. E aí, meu irmão, o Aquiles ficou putaço, tá ligado? Ficou putaço e falou assim, eu não vou lutar enquanto você não devolver ela. E aí o Agamemnon falou, então foda-se, você se acha especial demais, Aquiles. A gente tem aqui o exército mais fora do mundo. E o Aquiles fala, então tá bom, vai lá. E fica lá na tenda dele comendo uva e a galera se fudendo lá na guerra. Aí passa um tempão do caralho, o nego lutando, se fudendo e nada do Aquiles sair de lá. E aí o primo dele, né, cara, o Patroclo, primo entre aspas, né, tem muitas versões que diz que era o amante do Aquiles, né, que pega a armadura dele. Ele podia ser primo e amante também. Sim, podia também. Livre. Ainda mais grego, né, cara, porra. Pois é. Ah, pega nada. Aí o cara pega a armadura do Aquiles, coloca e fala, meu, vou dar uma moral nas tropas, né. Vai pra guerra e dá uma moral foda, que todo mundo fala, meu Deus, é agora, Aquiles voltou. Só que do lado de lá nós temos o querido Heitor, né, cara? O príncipe de Troia. Heitor! Então, já que o Aquiles não queria voltar pra batalha, ele acaba assumindo e ele sai comandando o exército, de fato. Sim, com certeza. Os mirmidões foram babando, cara. Foi aquele exército dos foda lá, pensando que era o Aquiles, né? Só que aí, quando ele lutou com o Heitor matou muito fácil, cara. Ele falou assim, mano, isso aqui não é o Aquiles, não. Até porque, vale lembrar, como foi dito antes, Paris não era um tipo guerreiro, ele não era corajoso nem nada. Uhum. Ele tinha fama de honesto, mas no fim das contas ele roubou a mulher do outro, honesto porra nenhuma. Paris era uma mentira. Ele era uma mentira. Mas Sim. enfim, Heitor era um guerreiro foda, tá ligado? Aí ele vai e luta contra o falso Aquiles e tipo, porra é essa, meu irmão? Aquiles é só isso? Ainda tira a onda. Aí, é verdade. Aí fudeu. Tira o elmo, né, da cabeça do moleque e vê o Patroclo lá. E o próprio Heitor pensou, fudeu. Porque quando falaram pra ele quem era, ele falou, nossa, cara, agora fudeu. Agora o Aquiles vai vir... É exatamente com o que acontece no Tropa de Elite, quando o cara mata o policial, você lembra? Exatamente, quando mata o Neto lá, né? O cara deu uma porra, atividade! Foi assim que o Heitor falou, puta atividade, galera! Todo mundo saiu correndo pra trás. Diga aí, velho. Caralho, mano, tu matou o amante do líder dos Mirmidões, tu te fudeu. Mas aí tem essa treta, e ao mesmo tempo o Agamemnon vai lá, devolve, né, a Briseida lá e tal. Mesmo ele devolvendo, o Aquiles ainda fica puto, porque ele devolve e fala, eu vou querer um espólio igual ela. Se eu não tiver ela, eu vou querer um spoiler igual ela. Então não importa o que a gente ganhe lá, eu vou poder tomar de você, do Ajax, do Nestor, do Odisseu, de quem for, eu vou ter o direito de tomar. E o Aquiles fica puto com isso, porque ele não acha justo, né? Mas aí ele fala, não, então não vou voltar ainda não. Deixa ela aí, se você quiser, não vou voltar ainda não. Mas aí chega os Mirmidões e fala, Aquiles, tem uma notícia pra te dar aqui, meu irmão, que vai ser top. Vai ser top não, vai ser foda, né? Vai ser top. E aí ele fala e o Aquiles fica puto, pega, põe a armadura lá, meu irmão, e vai pra Troia sozinho. Isso é muito foda. Na Ilíada do Homero tem várias versões, né? E é bem legal. E ele fala que o Aquiles vai sozinho, vai a pé, não vai nem de carro. Depois que ele manda alguém levar o carro. E tem outras versões que fala que ele vai de carro já no esquema. Eu acho mais foda ele ir sozinho a pé, tá ligado? É muito louco, né? O cara no meio do deserto. Isso é muito bom, isso, quando tu fala isso. Ele não vai nem de carro. De primeira eu já imaginei ele num conversível, tá ligado? Foi Mad Max. Mad Max no deserto até Troia, tá ligado? Caralho! Aquiles diz seu punk, tá ligado? É foda, cara. E lá ele desafia o Heitor, né? Fica gritando o Heitor lá nas muralhas. A melhor parte do filme. Heitor! É, mano. Nossa, essa parte é foda. O Aquiles é um... Mano, era o diabo de armadura. Você é louco, cara. O maluco é foda demais. O Heitor fica cagado, mas fala, gente, tem que descer, mano. Eu sou o príncipe aqui, não sou o Paris. Porque o Paris é tão covarde que a própria arma do Paris fala muito sobre ele. Porque o Paris é um arqueiro, né? E os arqueiros que lutavam na guerra eram considerados covardes. Os gregos, eles estimavam muito os arqueiros caçadores, né? Se o cara é um caçador e usa o arco, firmeza. Agora, o cara ir pra uma batalha com arco é considerado uma arma de covarde. E lá na Grécia isso era considerado. E depois, muito tempo lá na frente, na França, os besteiros eram considerados covardes. E os ingleses também, com os arcos longos, né? O nego falava, pô, vem aqui no mano a mano, né, cara? Você vem de arco e flecha, de longe. Que é o que aconteceu depois com as metralhadoras lá no Japão, né? Que passa naquele filme Último Samurai. Que é bem disso mesmo, né? Negro não tem a moral de mano a mano. O negro vai com uma metralhadora giratória lá e com duas metralhaduras mata 500 caras, né? Isso quer dizer que os soldados de hoje são tudo Nutella. Tudo Nutella. Com praticamente. É. Hoje não tem nem soldado mais, mano. Esses caras estão fazendo assim, o quê? Só apertar um botão vermelho. Não, hoje é tudo drone, avião não tripulado. Ah. Uma bomba, não sei o quê. Não tem mais aquele charge, né? Um correndo contra o outro lá. Mas aí o Heitor desce, meu, e tem a luta dele com o Aquiles, que é uma luta do caralho, e o Aquiles acaba... E só um detalhe, o Heitor, ele pensava em fugir, só que ele foi convencido por Atena pra enfrentar. E, na verdade, ele foi meio que enganado por Atena. Exato, né? Porque, tipo, o próprio Aquiles, a gente tem a questão dos deuses também na guerra, né? Então, o Apolo, ele ficou do lado de Troia, porque o Homero disse que quando eles chegaram lá, e o Aquiles atacou o templo lá onde pegou a Briseida, tinha uma estátua de Apolo e o Aquiles arrancou a cabeça, porque era uma estátua de ouro, né? Ele arrancou a cabeça da estátua e o Apolo ficou puto e começou a ajudar a Troia. E ao mesmo tempo, o Zeus, que tava mó isentão do bagulho, não queria saber de nada, não queria que nenhum dos deuses se metesse. Então, de vez em quando, ele dava uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, sabe? Uma coisa assim, lógico. Não, os deuses, isso no livro inteiro, os deuses chegam, por exemplo, no Aquiles, né? Ele dá aquela soprada no ouvido, sabe? Sim. Dá, fica dando ideia errada, sabe? Faz aquilo ali que vai dar certo, hein? Pode confiar, Hera, amiguinho. A própria Hera, a Hera fica totalmente do lado dos gregos, né? Porque a Hera, ela é aquela deusa da família, né? A deusa da... Da fertilidade, não. Da fidelidade. Uhum. Ele é a deusa da fidelidade, do casamento, aquela coisa. Então o que, que ela quer? Ela quer mais é que a Helena fique com o marido dela, que é o Menelau, né? Ela quer mais é que se foda. Não, ela não quer não. Ela quer mais não, é que fique junto. Porque ela tem muito disso. Ela é completamente contra todo tipo de traição. E é até um contraponto à vida dela, que os Zeus vive traindo ela e etc. E aí ela fica totalmente do lado dos gregos, né? E aí quando vai rolar essa treta toda, ela fica enchendo o saco dos Zeus lá, pros Zeus ajudar. Aí os Zeus vão lá e falam, tá bom, né, cara? Já tá o Aquiles lá, você faz mais o quê? O cara é um capeta de saia, e o Aquiles vai lá, mata o Heitor bonitamente, arranca as duas orelhas dele, corta a língua e arranca os olhos. Amarra no carro e fala, você vai ficar condenado a ficar andando pelo mundo dos mortos cego, surdo e mudo. Dá três voltas lá ao redor da cidade arrastando o maluco e leva ele embora. E eu falo, caralho, mas o maluco tava puto. Antes da luta, teve uma espécie de trato que um respeitaria o cadáver do outro, só que o Aquiles estava enfurecido e tal. Teve uma tentativa, né? O Heitor falou, não, vamos fazer um trato aqui. E o Aquiles fala uma frase que é foda, que ele fala... Não existe pacto entre homens e leões. E eu falo, tá porra, o cara tá puto. É a fase de impacto. É a fase de impacto pra acabar o... Da cliffhanger, sabe? Pra acabar o episódio. Que hoje em dia seria simplesmente... Pega no meu pau. Contrato de cu é rolo, ele fala. Contrato vamos de cu é nos rola. Respeitar. Pega no meu pau. Aquiles volta e tem uma parte muito legal que é quando o Príamo, né, o rei de Troia, vai até o Aquiles. Isso mostra no filme também, é bem legal, né, pra quem assistiu o filme lá. Ele beija as mãos do Aquiles e o Aquiles não reconhece ele, né? Fala, quem é você? E ele fala assim: eu acabei de me tornar o homem mais humilde do mundo, porque eu beijei as mãos do assassino do meu filho. E o Aquiles fala: eita porra, é o rei aqui, ele me atende no meio do exército, ninguém sabe que o cara tá aqui. E aí ele fala: deixa eu levar o cara embora pra poder, né, enterrar ele e tal, dá 12 dias de paz, e aí o Agamemnon fica puto, porque ele fala, não, quem é o Aquiles pra poder dar 12 dias de paz? Paz é o cacete, vai e ataca de novo Troia. Aí os troianos ficam putos, porque é aquele negócio, o exército dele tem um motivo pra lutar, né, e tipo, a galera não tinha muito motivo, né, nem os gregos e nem os troianos, o nego tava ali por conta de um pacto social, né, ninguém tinha um ódio profundo do outro exército. Mas quando acontece essa quebra do pacto, os troianos ficam putos, cara. E aí o nego vai pro regaço e arrebenta o exército grego, leva os bichos até a praia, quase taca fogo nos barcos deles lá, o cacete. Só que aí o Aquiles vem pra batalha de novo e consegue rechaçar os caras, né? A resistência dos troianos foi muito forte. Tanto que até mais pra comentar de tentar fazer o tratado de paz... Foi porque os caras estavam resistindo e não ia pra lugar nenhum mais a guerra. Só não tava mais aguentando. Sim, com certeza. Os gregos achavam que eles iam chegar lá, os troianos iam ficar dentro das muralhas, né? Sitiados e não iam fazer nada. Mas o caralho, mano, os bichos eram foda. Eles saíram de dentro das muralhas e atacaram os caras em campo aberto, lá no deserto, na praia e o caralho, mano. E aí depois desse tempo todo de guerra, ninguém aguentava mais. O nego ameaçando ir embora, o cacete... Aí me vem o nosso querido Odisseu, a mente, né, brilhante aí por trás de tudo, tem a ideia do cavalo de Troia, fala para os caras fazerem lá, todo mundo embarca nos barcos e ficam lá num cantinho escondido, e aí os troianos vêm, pega e leva embora, porque os troianos também, eles tinham uma relação muito próxima com o mar, né, porque eles tiravam sustento do mar também, aquela coisa, e eles tinham aquela coisa do Poseidon. O Poseidon, algumas pessoas não sabem, ele é o deus do cavalo também, né? Tipo, não tem muito a ver com o mar, assim, apesar do cavalo marinho e tal, mas ele é o deus do mar, do cavalo, e tem toda uma relação por trás. E quando eles vêm aqui, eles falam, caramba, foi uma oferenda pro Poseidon aqui, pra gente, dos caras, né, se rendendo e tal, e levam pra dentro de Troia. Interessante que o cavalo era tão grande, o Homero fala isso, que não passava ali no portão. Tinha, né, aquele arco em cima, os caras quebraram a porra do arco, arrancaram os portões fora pra poder passar o cavalo. Aí depois colocaram os portões de volta, caramba, tal, mas eu falei, puta, é uma vontade muito grande levar o bagulho pra dentro, né, cara? Quebrou o topo da muralha. Eu vi também que essa questão do cavalo, tá ligado? Era porque os troianos, eles foram, assim, um dos primeiros povos, tá ligado, que conseguiu domesticar mesmo os cavalos, tá ligado? Eles faziam praticamente tudo com os cavalos, tá ligado? Até o próprio Homero, ele às vezes cita os troianos com um nome grego, eu não lembro agora, que significa domadores de cavalos, sabe? Sim. E aí, tipo, tanto a questão de Poseidon, o que eu fico viajando, porque, tipo, se Troia era outro reino, tá ligado? Porque eles teriam essa relação com Poseidon. Mas, enfim, eu acho que é mais por isso, tá ligado? A relação dele com o cavalo em si, tá ligado? Então, mas aí, né, na Ilíada, na história que o Homero conta, Troia já estava completamente envolvida na cultura grega. Que uhum. foi aquilo que a gente falou aqui em off, né? Das cidades jônicas, que ficam do lado direito do Mar Egeu. Pra quem tá ouvindo aí, eu sempre falo pra galera pegar o celular e ir lá no Maps, né? Pega o celular aí, abre lá o aplicativo Maps, M-A-P-S, vai lá pra Grécia, lá na Europa, lá, ó. Tem a Itália, que é uma bota, né? Aí você vai um pouquinho pra direita, tem a Grécia. Aí tem um marzinho ali, ó, entre a Grécia e a Turquia. Esse mar é o Mar Egeu e tinha cidade do lado direito dele, que era a colônia da Grécia. E ao mesmo tempo tinha Troia, né? Seria ali em cima, um pouquinho pro norte, que também estava envolvida na cultura. Por isso que lá o nego lutava com as mesmas armas, cultuavam os mesmos deuses, tinha templo lá de Apolo, né? Quando eles chegam, eles invadem o templo de Apolo. E Apolo era um deus grego. Então tinha toda essa relação da religião. A religião nunca fica só num lugar, né? Ela vai sempre se espalhando, uma coisa ou outra. Pra quem ouviu lá o TPM Três Rainhas, eu fiz um pouco dessa brincadeira lá. Porque as Amazonas que eu coloquei lá, eu peguei um pouco das Amazonas da mitologia grega, que estavam inseridas nessa cultura, e um pouco das Amazonas históricas, né? Que eram muito mais parecidas com os hunos do que com os gregos e tal. E lá elas brincam disso da religião. Então, apesar de Troia estar ali, era praticamente uma cidade grega, né, cara? Era uma cidade da Grécia, assim. Cultuava os mesmos deuses, usava as mesmas roupas. Muitos dizem que falavam até um idioma parecido, porque tinha, historicamente falando, né, apesar de não ser a hora de falar de história ainda, mas tinha um comércio muito grande entre essas cidades. E Troia era uma cidade em ascensão, assim, um centro de comércio fodido, né, cara? Pela posição estratégica dela entre o Mar Negro e o Mar Egeu e o cacete. Principalmente, né? Principalmente pela posição. Sim, exatamente, cara. Farei um pacto com você, com os deuses por testemunha. O vencedor permitirá que o derrotado tenha rituais funerários apropriados. Não há pactos entre leões e homens. Daí então, o Odisseu teve a ideia brilhante do cavalo de Troia, entregou o presente para a cidade e a galera achou que a guerra tinha acabado. Sextou, eles escreveram na parede, hashtag sextou. E aí saiu. Tá tudo certo, tranquilex, tá ligado? O que aconteceu foi o seguinte, a galera resolveu encher a cara, aí quando tava todo mundo bêbado e dormindo, a galera saiu de dentro do cavalo e dominou a cidade, queimou casa e fez o Diabo 4. É foda, né, cara? Puta que pariu. É um bagulho que você pensa assim, mano, eu não sei quem é que tá mais errado, né? O cara que falou, vamos levar esse cavalo pra dentro da cidade... Ou o cara que falou, vamos beber até todo mundo ficar louco, não vamos deixar nenhuma pessoa vigiando nem nada, tá ligado? Mas aí... Ah, pô, até tinha os vigia, tá ligado? Mas ia falar pra quem? Ô, oh, galera! Galera tá atacando! Todo mundo, cala a boca! Aí deu merda, mano. É foda, né, cara? Mas aí invadiram tudo, saíram matando meio mundo. O Paris, que, né... Tava lá com seu arquinho, finalmente consegue matar o Aquiles, se concretiza lá a profecia, né? Dá-lhe uma flechada lá no calcanhaco, o bichão sai sangrando até umas horas. E tem muita gente que fala que não foi só no calcanhar, né? Foi um arregaço da porra, arrancou tendão, arrancou a porra toda. E aí sim é possível a pessoa morrer. Porque só uma flechada no calcanhar... Não, Ele deve ter levado, uma flecha. E se acertou o calcanhar, gerou alguma espécie de coágulo e subiu pro coração, deu um infarto? Pode acontecer, pô. Não, é aquele negócio. No mínimo, eu só aceito isso se a flecha tivesse sido na artéria femoral, tá ligado? Não, cara, eu desliga o cérebro, cara. Ô, pelo amor de Deus. Vocês veem filme de herói, cara. Vocês veem filme do Homem-Aranha, do Homem de Ferro. É, não, pô, é aquele negócio. Acertou no calcanhar, aí toda a proteção saiu, tá ligado? Aí ele conseguiu... Tacar flecha no coração, na cabeça, no qualquer lugar, meu irmão. Aí ele se fudeu. Foda, né? E aí morreu, né, cara? Aquiles aí, o maior guerreiro, foda e tal, concretizou a profecia da mãe dele, né? Que falou, meu, você vai lá, você vai ter uma glória, uma honra foda, mas sua vida vai ser breve, né? E ele falou, não, eu vou e conseguiu, né? Tanto que a gente tá falando dele aqui hoje, até hoje, né? Não, velho, tanto que, por exemplo, em deuses americanos, ele seria um deus foda, tá ligado? Tudo, a galera fala dele daquele tempo até hoje, tá ligado? Tá bom pra caralho. Porra, com certeza. Eu até falei, numa das 9 gravações que foi perdida aí, a gente tava falando, né, Branco, de que a cultura grega tá presente pra caramba. É uma das religiões mais cultuadas no mundo e a galera nem percebe. Sim, parafraseando os deuses americanos, no cinema também, os deuses gregos quase não aparecem, porque o Neil Gaiman sempre bate nessa tecla, que os deuses estão enfraquecendo, porque ninguém mais os adora, né? Uhum. E os deuses gregos são muito bem adorados, estão muito bem obrigados, então... É foda. Mas aí, depois que acontece tudo isso, o nego queima a Troia, né? Mais uma profecia que se concretiza, o Paris aí sendo a tocha, né? Destruindo tudo, o nego mata meio mundo. A porra da Helena, ela se casou de novo com um cara chamado Deífobo, que era irmão do Paris, né? Um pouco antes do Paris morrer, de acontecer toda a merda aí e tal. No final das contas, ela nem ficou com o Paris e nem não ficou com ninguém. E aí tem algumas versões do final dela. Tem uma versão que diz que ela saiu de lá e foi pra outros lugares. Tem outra versão que diz que mataram ela lá mesmo. E tem uma outra versão que diz que o Menelau levou ela de volta, né? Levou ela de volta pra Esparta e tal. Eu acho meio furado, porque o cara não ia querer a mina depois de tudo isso, né? Depende também. Ia manter de falar. Porque aquele negócio, tem toda aquela parada de tipo, Paris raptou a Helena, tá ligado? Porque claro que o cara não ia, não ia falar, eu sou corno! Não ia, Menelau não ia dizer uma dessa, não ia dar essa mancada. Aí deve ter ficado aquele casamento de fachada e tal, ninguém dorme na mesma cama. Sim, até parada, porque... Aquele climão. É, tem uma parte da história, lógico, aqui a gente tá resumindo, tem coisa pra cacete dessa história. Mas tem uma parte dela que o Menelau luta com o Paris, né? Ele desafia o Paris aceita lá e vem lutar com ele. E aí no meio da luta o Paris foge, sai correndo e entra em Troia de novo. E o Menelau fala, caramba, esse daqui, por isso aí que você me trocou? Fica gritando lá na frente da cidade de Troia, então, sei lá, não sei se ele tava muito na vibe de pegar ela não, que ele tava falando, pô, a menina me trocou por um bosta do caralho desse. Que vergonha, velho, que vergonha esse Paris, puta que pariu. Resumindo, se eles fossem um casal swing, essa guerra jamais teria acontecido. Belo resumo, parabéns, pode fechar o quê? Pode fechar. E assim termina aí a Ilíada do Homero, né, cara? E agora a gente fala um pouco da história realmente, né? A história aí como a gente conhece, pelo pouco que a gente conhece, porque essa história toda se passa ali entre 1300 e 1200 a.C. Então é muito antigo. Tipo, a gente fala disso é o quê? Mais de 3 mil anos, quase 4 mil anos aí, cara. É muito, muito tempo atrás. E os gregos naquela época, eles eram... Tinha uma cultura ágrafa, né? Uma cultura ágrafa é uma cultura que ainda não tem escrita. Não tem, tanto que o Homero, ele é de 850 a.C. Ele é de muito tempo depois dessa guerra. E mesmo assim ele fez isso em forma de canção. Por isso que ele era um poeta, né? Ele contava, cantava essas histórias e tal. Ninguém escrevia os livros e saía distribuindo por aí, né? Ele cantava aquela parada e tal, que é uma maneira boa de memorizar as coisas, né? Tanto que a gente, quando quer lembrar uma letra, não consegue, mas aí quando você começa a cantar a música, você lembra Faroeste Caboclo inteira, tá ligado? Sim. É o famoso trovador. Sim, exatamente, né? E aí, meu irmão, a história acontece muito tempo atrás, então não tem muitos indícios. Mas o que, que a gente tem? A gente tem aqueles indícios externos, né? Como que você faz para saber se uma figura histórica existiu por outros vestígios, outros documentos? Você procura indícios externos. Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo está lá na Bíblia, não sei o que e tal, mas só a Bíblia não basta. Lógico, estamos falando aqui de história, não estamos falando de fé, né? Então, o que, que eles fazem dentro da história? Eles procuram algum outro vestígio externo. Vamos ver se alguma outra pessoa falou desse cara aqui. Aí tem lá um documento romano que fala que existiu realmente um profeta que veio ali, era um cara pobre, foi erguendo uma galera ferrada, não sei o quê, morreu crucificado. Opa, temos um indício a mais. E aí você vai, né, garimpando. A história é uma espécie de garimpo também, né? Você vai tirando ali pedrinha por pedrinha, areia e tal, vai juntando tudo e daqui a pouco você consegue desenterrar alguma coisa. E aqui, em toda essa história de Troia, falando pela história mesmo, foi um pouco disso. Nós temos aqui uma carta chamada Carta de Tawagalawa, que é uma carta dos hititas, né? Os hititas eram os povos que viviam ali próximo a onde seria Troia, né? E os hititas estavam em guerra com os egípcios. Então, eles dizem na carta: agora que chegamos em um acordo sobre Ailusa... Ailusa, né, Branco? Porque era... Ailusa. Ailusa, né? Agora que chegamos a um acordo sobre Ailusa, sobre a qual fomos à guerra. Então, quer dizer, esse Ailusa é um nome para Troia, porque o nome de Troia também era Ilium, né? Por isso que o nome da história é a Ilíada, que é a história de Ilium, que seria a cidade de Troia. Sim. É como se eles tivessem apenas substituído, trocado os nomes, mas estudos, esses indícios, tudo dá a entender que se trata realmente da Guerra de Troia, que foi colocado no livro. No tempo da Grécia Antiga, no tempo dos filósofos e tal, a história do livro era quase que consenso, a galera realmente acreditava. Aí foi passando os séculos, muita gente começou a questionar. E só depois de muito tempo começaram a aparecer provas cabais que ela realmente existiu. Sim, com certeza. E aí a gente tem uma prova aqui que é uma das maiores ever, que é o trabalho do nosso querido Heinrich Schliemann, que tem esse nome desgraçado de se pronunciar, que foi um alemão apaixonado por essa parada toda de Troia, não sei o quê, que queria realmente levar isso a fundo, né? Descobrir se isso era uma coisa real ou qual que era. Porque aqui que a gente tem? A gente tem até 1850, mais ou menos, e até hoje, por incrível que pareça, muita gente não acredita que Troia existiu, que existiu a cidade. Não só a mitologia toda, né? A guerra, não sei o quê. Tem gente que fala, não, Troia não existiu, é uma coisa de fantasia. Por quê? Porque existe um preconceito na academia aí contra o Homero. Porque o Homero aumentava os números, então a galera, não, se esse número aqui tá errado, é impossível. Mas aí é aquela coisa do preconceito, é a la carte, né? Tem uma coisa que o nego quer acreditar, ah não, tem um vaso que prova tudo. Ah, beleza, mas o cara, ele mandou um monte de informação concreta, mas aí ele aumentou duas, três coisas e já não vale. Mas aí o Heinrich falou assim, não, eu vou acreditar nesse cara e eu vou viajar pra lá, fez uma expedição, foi até a porra da colina lá, onde teoricamente seria Troia, e começou a escavar. Ele começou a escavar de um jeito muito amador, né? Ele não era um cara assim, pica das galáxias, também não tinha um apoio muito grande. Foi ele, mais 100 trabalhadores, se eu não me engano, rasgaram uma trincheira no meio da colina gigante, funda pra porra, e começaram a encontrar um monte de objeto, maluco. Muralha, fundação de casa e a porra toda. Muito louco. E só pra lembrar, Febrini, que hoje em dia existem pessoas que acreditam que a Terra é plana. Então... É verdade, né? É foda, né? É foda. E aí... Engraçado. Diga, Wilde. Só um parênteses, assim, é massa que a época que o alemão, eu não vou falar o nome desse cara, que o alemão começou essas escavações e tal, foi um período que, assim, na Europa inteira, tá ligado, começou um movimento de resgate das coisas bem antigas, tá ligado, tanto que isso aí, se eu não me engano, foi em 1850, por aí, né? Uhum. Pronto, aí, dali pra frente, a gente tem a sociedade em si tem esse resgate, tá ligado? Principalmente na questão do Egito, tá ligado? A egiptomania, que ela fica mais em voga algumas décadas à frente, se eu não me engano, lá pra 1900, até 1930, tá ligado? Sim. Que, tipo, tudo é inspeção pro Egito, e a galera vai pegando as coisas e tal, só que assim... Essa crescente vem de antes e tal. Eu acho massa, né, essa questão do período, tá ligado? Do cara, porra, começou a voltar a questão grega. Tipo, começou essa questão de voltar aos filósofos, tá ligado? A filosofia grega. E aí foi vindo esses textos e, tipo, ver o cara e, porra, que massa, olha essa história aqui, tá ligado? Será que isso é real, tá ligado? E vai lá procurar e, tipo, realmente acha evidência, tá ligado? Sim, cara. E pra lembrar mais uma coisa, tem a questão do motivo da guerra, que é ao contrário que conta no livro, do sequestrou a minha Helene e tudo mais. Acredito que o grande motivo da guerra foi a questão comercial. O uso de barcos ali pelo mar Egeu, essa disputa comercial entre as duas cidades foi o principal motivo de fato. É, então, porque, tipo, a gente contou a história aqui do viés mitológico, né? E agora a gente vai falar um pouco dela do viés histórico e tal. E aí, lá no começo, a gente tem uma parada, que é o quê? Esse rapto da Helena. Historicamente falando, isso não é muito difícil de acontecer, cara. O que mais a gente teve, principalmente na Europa, foi rapto de parentes pra você fazer o cara de refém, né? E assim você estabelecer uma aliança forçosa. Tem isso no Game of Thrones pra caralho, né? O maluco vai lá, pega o filho de alguém, leva pra um lugar e fala, ó, tô com seu filho e agora você é meu aliado. Se você fizer alguma coisa, eu mato seu filho. Então pode ser aqui, lógico, teorizando em cima do que a gente tem da história e da mitologia, que os caras de Troia foram lá, pegaram a Helena, levaram pra lá pra tentar formar um pacto forçoso, né? Ou então pra poder exigir alguma coisa a mais, falando, ó, nós estamos com a Helena, faça o que a gente tá mandando, ou a gente vai matar ela. Isso não era raro de acontecer, não. Nem ali naquela época. Não, pelo contrário, era bem normal esse tipo de coisa acontecer. Exatamente, né? Só que aí, meu irmão, grego, né? Os caras tinham uma loucura dentro deles lá com esse negócio de liberdade deles, que eles falaram, o quê? Vamos pra guerra. E lógico, a gente tem essa guerra do Menelau, né? Que a Helena era a esposa dele. Mas o Agamemnon, que era o rei de Micenas, era um cara que queria anexar território. Então quando vê essa oportunidade de derrubar Troia, e Troia era uma cidade em ascensão, de comércio, cacete, ele fala assim, meu irmão, vamos pra lá agora. Vamos pra lá agora. Porque os egípcios estavam em guerra contra os hititas. E Troia, em tese, seria uma cidade hitita, né? Apesar de ter essa junção com a cultura grega, ela estava muito inserida. Então, o que, que eles pensam? Vamos fazer um acordo com a galera lá e vamos derrubar essa cidade, porque todo mundo vai sair ganhando. E os egípcios mesmo descrevem uma guerra que aconteceu entre 1300 e 1200 a.C. de uma cidade em ascensão de comércio. Então você começa a fazer aquilo que eu falei, né, juntando informações externas, e você começa a ir chegando realmente no que aconteceu. Lógico, não que tenha sido igual o Homero contou, mas como o Branco falou, é uma espécie de Bernard Cornwell, né? Ele pegou uma história que aconteceu, romanceou em cima. A gente não pode não acreditar ou desmerecer. Tem gente que desmerece as ruínas, cara. Tipo, mano, tá lá, não tem o que você fazer. Ninguém colocou aquela porra hoje, tá ligado? É aquele negócio, tipo, o mínimo que você tem que acreditar, é que Troia existiu, tá ligado? Tá lá, parado e tal, não sei o quê. É, tipo, a questão, as coisas que eu pesquisei e tal, eu vi que realmente, pelo menos pra mim, essa parte de, tipo, Troia existiu é incontestável, tá ligado? Uhum. A guerra é que fica realmente difícil, tá ligado? Exato. De ver, difícil entre aspas, né? Vai ter os vestidos e tal, mas seria realmente uma parte, uma questão mais difícil de você, de fato, falar, não, ele teve a guerra de Troia e tal, não sei o quê. Aí quem sabe algum dia os caras encontraram alguma ossada por aí, ou já pensou em encontrar... O pior é que tem, tá ligado? Pior que tem, o foda é falar de onde veio. Ossada com arma, isso até tem. Mas imagina um dia que, vamos supor, que os caras achem a porra do cavalo. Aí é foda. Mas o cemitério, cemitério dos guerreiros, tá ligado? É, mas a galera que é cética, dogmática, não acredita. Você pode achar o que for, cara. O nego tem um preconceito com o Homero que é inacreditável. E a gente tava até comentando antes de gravar. O Heinrich, o alemão que foi lá fazer essas escavações, foi um dos caras que não acreditou nesse preconceito. Porque isso é ruim. Quando você despreza um cara que escreveu sobre a história porque ele aumenta os números, e você acaba escondendo a história, né? Porque imagina, se o Heinrich também fosse dos caras que não acreditasse no Homero. Ele ia falar, não vamos pra lá não e tal, foda-se, é tudo mentira, né? Aí a gente nunca ia descobrir essas ruínas. Tanto que quando ele chega lá, tem um britânico, né, chamado Frank Calvert, e ele já tava trabalhando lá um tempão. E quando ele chegou lá, o cara não tinha recurso nenhum. O cara tava cavando com graveto já, tá ligado? E aí quando o Heinrich chega lá, que é o alemão, chega com um pouco mais de dinheiro, porque era um cara rico, ele começa a ajudar esse maluco e botar uma fé. E o cara fala pra ele ainda, fala, cara, a academia acha que nós somos malucos. E aí ele fala, não, vamos provar pra eles que a gente não é, né? Vamos achar alguma coisa aqui. Se não tiver, tudo bem, a gente vai embora, foda-se, segue a vida. Mas se a gente encontrar, e dando a informação, eles não encontram apenas uma cidade, eles encontram as fundações de 9, né? Aquela colina, aquele monte ali já tinha abrigado 9 cidades diferentes, porque tinha 9 fundações em 9 profundidades distintas, né? Então era um lugar muito bom de comércio, era um lugar muito bom de fazer uma cidade no topo de uma colina, né? A gente vê aí na Europa o que mais tem é castelo em topo de colina. E aí os caras foram fazendo uma cidade em cima da outra, uma cidade em cima da outra. Farei um pacto com você, com os deuses por testemunha. O vencedor permitirá que o derrotado tenha rituais funerários apropriados. Não há pactos entre leões e homens. Da primeira, do que eles chamam de Troia 1 até a Troia 5, foi de mais ou menos 3.000 a.C. até 1.800. Então teve muita cidade ali já. Troia 6, que é uma que já tinha as muralhas, né? Começaram a levantar as famosas muralhas. Foi de 1870 mais ou menos a 1.600. A gente tem a Troia 7, que seria essa Troia que o Homero cita, que é a que tinha as maiores muralhas. Os caras cavando lá, eles encontraram pedaços da muralha de 9 metros. E uma muralha de 9 metros é uma muralha muito alta, cara. Pra aquela época, tá ligado? É muito alto. E aí, tipo, nela começaram a fazer escavações com mais cuidado. Aí começaram a encontrar ossada de ser humano, ossada de cavalo, muita ossada de ser humano e cavalo junto. Isso é uma coisa característica de quando há uma batalha, tá ligado? É muito difícil um homem morrer perto de um cavalo por causa de um terremoto, ou qualquer porra assim, por causa de uma doença, tá ligado? Ou de velhice, né? Isso acontece geralmente em batalhas, em coisas assim. Encontraram muita ponta de lança e escudo de bronze, tudo enferrujado, tudo cagado, mas encontraram. E perceberam que tinha muita parte queimada. E aí a academia diz, esse incêndio pode ter sido causado por qualquer coisa. Pode ter sido um raio. E eu volto naquele negócio. Pode ter sido, mas você tem que ir puxando as informações externas para ir ligando as coisas, né? Como a gente falou de Jesus. Tem lá um documento romano que diz que existia um profeta assim assado, não sei o quê. A pessoa que não quer levar isso em consideração, ela pode falar, era outro cara, não era Jesus. Tudo bem, você pode falar. Eu acho fraco, né? Eu acho fraco o argumento, porque se você tá juntando informações externas que comprovam que aquele cara existiu, é quase bobagem você falar, ah, não, foi outro cara igual a esse daí que você tá falando. Tipo, né? Foi um cara chamado João que era igual a Jesus. Porra, é meio bobo, né? E aí, depois disso, teve várias outras Troias em cima. Depois veio o Alexandre, né? O Alexandre, com todo o império dele, passou por ali, levantou a cidade de novo, começou a reconstruir. A gente teve o Império Romano, né? Muita gente deve ter ouvido falar da expressão a Troia Romana. Tem lá um monte de ruína até hoje da Troia Romana, que foi quando o Império Romano chegou até ali e começou a levantar a cidade de novo, baseado nas histórias, né, e etc. Toda essa história do Homero que a gente conhece hoje tá por aí, meu filho, há muito tempo. E os romanos, que chuparam a cultura grega todinha, com certeza pegaram essa parte do Homero também, né? Sim, porque tem toda aquela questão de que, tipo, a época, assim, primeiro, muita gente pensa que a Grécia é a parte lá dos filósofos, tá ligado? Uhum. Mas, tipo, a Grécia já vem bem desde antes, tanto que essa parte da, essa Grécia que a gente tá falando, de Menelau, Agamemnon, não sei o quê, isso aí era, tipo, vamos dizer, uma Grécia arcaica, tá ligado? Sim. Pra o tempo que a gente conhece, tipo, tipo a Esparta de Menelau é diferente da Esparta de Leônidas, tá ligado? Completamente. É muito tempo aí, tá ligado? O próprio Homero, ele tá 400 anos depois do acontecido, tá ligado? E aí o seguinte, todas essas histórias de Aquiles, o casamento, Paris covarde, Aquiles matando Heitor, era tradição oral, tá ligado? Porque realmente a Grécia antes não tinha essa questão da escrita, tá ligado? Isso vai vir depois e tal, tanto que, tipo, é por isso que é por isso que a parte de filósofo e tal fica bem conhecida, tá ligado? Porque eles começam a fazer esses registros, tá ligado? E aí, que a parte de documentação levou muito tempo para a humanidade começar a fazer de, de fato. Aí... Por exemplo, o que se sabe de Sócrates, por exemplo, é o que Platão escreveu dele, porque Sócrates não escreveu nada. Sim, exatamente. Inclusive, a maneira mais fácil de pegar um mentiroso é falar, você já leu alguma coisa de Sócrates? O cara, lógico que já li, mentira, não escreveu nada, como é que você leu? Mas essa época aí que a gente tá falando aqui, né, 1200, 1300, é a Grécia que eles conhecem como período micênico, que é o período onde Micenas ali tá gigante, tá grande pra caramba, tá praticamente um império, né? Tanto que, por exemplo, lá na história do Leônidas, que se passa ali em 500 a.C. mais ou menos, Micenas é uma cidadezinha qualquer, como qualquer outra, tá ligado? É uma cidade grande, é uma polis, é importante, mas nem se compara a Esparta, muito menos a Atenas, tá ligado? Então a Grécia mudou muito, teve um monte de invasão de outros povos, ela mesma saiu para outros lugares, a Sicília, né, lá perto da Itália, quem quiser pode abrir o mapa aí de novo, dá uma olhadinha lá, tem a bota da Itália, e embaixo tem a Sicília. A Sicília era toda dominada pela Grécia, o sul da Itália ali é todo dominado pela Grécia, que eles chamavam de Magna Grécia, que era o quê? A Grécia grandiosa, né, porque já estava se expandindo tanto que estava virando uma parada diferente. Então a história ela é muito, muito complexa, tem muita coisa, mas eu acho importante a gente falar, porque, por exemplo, o Heinrich, lá nessa escavação, ele encontrou mais de 20 mil objetos, cara. É muita coisa, tá ligado? É muita coisa. Até torres de cerco e tal, que o que alguns estudiosos dizem que talvez possa ter sido a inspiração do Homero para falar do cavalo, né? Tinham algumas torres de cerco dos hititas, que eles chegavam perto da torre e descia. Parece aquelas torres do Senhor dos Anéis, sabe? O cara vem chegando e desce uma ponte, assim, tipo uma ponte de madeira. Só que aquela... Aquele paralelepípedo gigante. Exato. Que sai andando. Exatamente. Só que lá em cima, o que, que eles faziam? Eles desenhavam a cabeça de um cavalo. Porque ali tem toda essa relação com o cavalo, né? Pô, ali na Turquia é o berço desses povos, mongóis, essas porras todas aí, né? Então cavalo ali, estepe e coisas assim é o que mais tem. Ali eles faziam... Então talvez o cavalo seria uma metáfora? Talvez seria uma metáfora, ou talvez ele pegou aquilo ali e falou, ah não, vou inventar uma coisa aqui diferente que tenha a ver com aquilo. Que cai naquele exemplo de novo que a gente falou do Bernard Cornwell, né? Tem coisa que o Cornwell põe na história dele que não existiu, de fato, né? Tipo, ele pega lá o Crônicas Saxônicas e começa a falar do Ragnar, não sei o quê, e a gente sabe que o Ragnar é um cara lendário, né? É um cara que talvez não tenha nem existido, mas ele põe o cara lá, ele dá nome pro cara. E que, não... tipo, que os próprios povos nórdicos, eles criaram essa lenda, tá ligado? Eles tornaram o Ragnar imortal, porque, tipo, o Ragnar, ele tá em tanta história que, tipo, esse cara tem 200 anos, tá ligado? Mas justamente pra isso, tipo, ó, o Ragnar, tá ligado? O Ragnar, não sei, os filhos do Ragnar, pra dar aquela importância aí, tipo, não, o Ragnar tá vindo aí, a galera, caralho, fudeu, tá ligado? Sim. Era tipo isso. Mas aí, nem por isso, você pode desconsiderar toda a parte histórica que ele coloca ali, tá ligado? Sim. E o que acontece com o Homero é exatamente isso. Por conta de uma invenção ou outra, a galera desconsidera tudo. E ainda bem que esse pesquisador alemão não... Esse cara, né, nem pesquisador, era só um rico, um milionário excêntrico. Eu li que, tipo, ele era arqueólogo autodidata, tá ligado? Ou seja, ele não era porra nenhuma. Gostava de cavar buraco no chão, era isso. Tá ligado? Ele era um curioso, ele era entendido do assunto. Famoso entendido. É porque o foda é, é aquele negócio, né? Como já falou várias vezes, tipo... Eu tenho uma história e aí eu quero que ela se torne grande, tá ligado? O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar divindade, eu vou colocar conflito, não sei o quê, tá ligado? E aí, tipo, o cara bota Zeus, Apolo, Dionísio, Hera, não sei o quê, todo esse conflito que os gregos adoram, tá ligado? Sim. Porra, profecia pra caralho, tudo tem uma profecia, tá ligado? O cara não consegue nascer, né? Normal. Ninguém nasce de boa. Não, tem uma profecia, tá ligado? Ninguém nasce normal, tem profecia, ó, esse cara aqui é profecia. Na Grécia, quando os caras estavam andando assim, trocando ideia, né, daqui a pouco falavam, ficou sabendo, fulana tá grávida, aí digo, vixi, fudeu. Vai nascer alguma porra aí que vai dar uma merda do... meu avô me disse que quem engravidasse aquela mulher ia morrer. É foda, velho. Outra coisa também é aquele negócio. O cara que vai escrever, que vai fazer história, tá ligado? Ele, tipo, ele vai puxar a sardinha de onde ele tá ligado? E, tipo, na Grécia tinha muito disso, tá ligado? Porque, por exemplo, eu não lembro o nome do filósofo que escreve sobre Atlantis, tá ligado? O reino de Atlantis e tal, que afundou, não sei o quê. Que, tipo, ele diz que Atlantis era foda em tecnologia, ninguém nunca viu, nada igual, tá ligado? À frente do seu tempo e tal. Mas esse filósofo, ele era ateniense, tá ligado? E aí é o seguinte, Atlantis, por mais foda que ela fosse e tal, mas Atlantis e Atenas entraram em guerra, mas Atenas ganhou, tá ligado? Atlantis era foda, tinha tudo pra caralho, não sei o quê. Foi uma cidade que cresceu, era descendente de filhos de deuses, tá ligado? Os primeiros Atlantes eram semideuses, tá ligado? E mesmo assim, Atenas ganhou, tá ligado? E aí, tipo, a mesma coisa pra Homero, tá ligado? teve toda essa parada de traição, a galera foi, não sei o quê. É, tipo, os gregos, eles se uniram, tipo, a galera podia até ter uma trégua, uns acordos e tal, mas eles não eram unidos de fato, tá ligado? Sim. Mas eles, não, vamos deixar a Grécia unida porque isso é mais bonito de falar, isso é mais grandioso, tá ligado? Bate aquele nacionalismo, né? Pronto, justamente, né? Aí, tipo, aí voltando o que eu tava dizendo, né? É, tipo, acho que o que a galera mais assim, mais olha pra Homero, tipo, porra, meu irmão, é o cara tá aumentando, ele, tipo, tá aumentando muito tudo, tá ligado? Bota Deus, bota coisa que fica bizarro, tem coisa que a gente não consegue achar nunca, essa questão do cavalo, não sei o quê. Sim. Isso é foda, tá ligado? Mas realmente, não dá pra desconsiderar, tá ligado? Exato, principalmente porque, tipo, quem falou de Atlântida foi Platão, né? Ele que começa a mencionar essa parada, não sei o quê. Mas o foda de Atlântida é que tem pouco vestígio externo, que é o que a gente tá falando aqui, né? Aí fica difícil você acreditar na parada. Por exemplo, você pega lá a lenda arturiana. A lenda arturiana, ela é uma lenda e ninguém questiona porque ela tem pouco vestígio externo. Mas a parte histórica onde ela aconteceu tem um monte de vestígio externo. Até dos reis francos e etc, sabe? Então você fala, aquela história aconteceu. Mas se foi mitológico daquele jeito, teve toda aquela mitologia, aí já não dá pra, né? Por exemplo, a gente tem um texto egípcio, e aqui a gente tá falando, né, que os gregos eram ágrafos e o caramba, mas, pô, os egípcios são um dos primeiros povos que documentavam as coisas e etc. E eles mencionam lá que vieram do oeste invasores dos povos equeste. E esse Equeste, os arqueólogos, tradutores, traduzem como os aqueus. E os aqueus eram os gregos, tá ligado? Então você tem vários vestígios externos falando, cara, veio uma galera, atravessou o mar e atacou uma cidade foda que tinha aqui. E aí você, porra, são os gregos? É Troia? Não sei o que, cadê o nome? Tá escrito não, mas a história não é feita só de nomes e fatos explícitos, né? Tem também essas coisas externas que você vai juntando o quebra-cabeça. Aquele famoso, não temos a prova, mas temos a convicção. Exatamente, né, cara? Pô. Cara, ó, é aquele negócio, esse tipo de injustiça acontece muito, por exemplo, com a África, tá ligado? Uhum. Com o continente africano. Porque muita coisa era via oral, tá ligado? Era por música, por contos, coisa assim. E aí, tipo, esses registros se perdem, tá ligado? E fica difícil de juntar uma coisa com a outra, sem falar de que, claro, os povos, eles eram inimigos foda, ninguém se falava a mesma língua, todo mundo se matava, tá ligado? Aí é difícil, aí, tipo, essa mesma injustiça acontece, tá ligado? Sim, com certeza. Nós temos aí o exemplo clássico dos celtas, né? Os celtas eram um povo que não tinha muito esse costume de ficar escrevendo nem nada, eles tinham lá um esquema de runas depois, etc. Os nórdicos também. Os nórdicos, mas, tipo, o foda é que, acho que principalmente os celtas, porque, tipo, quando Roma quis destruir os caras, primeira coisa, resumiu todo mundo a bárbaro, já descaracteriza a cultura e o cacete. Segunda coisa, Roma tinha aquela ideia de destruir a parada. Tipo, vamos destruir esses malucos, tá ligado? Então, acabou com a cultura dos caras e até hoje, o próprio Cornwell fala que queria escrever coisas sobre os celtas ali de uma forma mais aprofundada, mas ele fala, não tem aonde pegar. Porque, por exemplo, a gente tá falando de Troia. Lá tem deserto, tem duna. Aquilo ali pode ser escavado ainda e mais coisas podem acontecer. Lá no ACC de Egito Antigo, a gente falou, teve um puta de um templo que foi descoberto há pouquíssimo tempo. Sei lá, década de 70, 80. E é gigante o negócio, é imenso. Mas estava dentro da areia. Embaixo da areia. Tipo, tem areia lá, dá pra você cavar? Beleza, ainda tem uma esperança. Mas, como no exemplo dos povos celtas ou das tribos africanas que o Hildo citou, não tem o que fazer, cara, porque não tem nada marcado. O que existia tava no caso dos celtas, eles foram literalmente dizimados. E não só o povo, né? Foi a cultura dos caras. É porque, tipo, a cultura era muito o povo, tá ligado? Tipo, as histórias, as canções, os mitos viviam na mente das pessoas. Quando você mata as pessoas que possuem isso, acabou, não tem mais onde vir, tá ligado? É foda, cara. E outra coisa, se principalmente, por exemplo, as construções dos lugares, tá ligado? Não for uma parada que realmente sobrevive ao tempo, fodeu, tá ligado? Ou seja, se lá do... Claro, eu vou ser bem resumido aqui, tipo, se lá dos povos celtas a galera só vivia em casa de madeira e telhado de cevada, e só, tipo, templo era o Stonehenge, tá ligado? Aquela formação de pedra. Tipo, a única coisa que vai sobrar é o Stonehenge, tá ligado? Do mesmo jeito que a Inglaterra antiga, né, antes de ser Inglaterra, tipo, Essex, Northúmbria, Anglia e tal, só tinha o que tinha lá de casa era madeira e palha, tá ligado? E tudo, sim, isso morreu com o tempo, tá ligado? Tanto que o que tinha lá de coisa que sobreviveu ao tempo eram as muralhas, eram as ruínas romanas, tá ligado? E, tipo, essas coisas, assim, quando não é realmente, quando não sobrevive ao tempo, se perde, aí a cultura também se perdeu, não tem livro, não tem nada, e fica difícil pra caralho pra gente saber, tá ligado? Pra gente ouvir, falar, pra gente estudar. Sim, cara, com certeza. E as pessoas acham que as coisas que elas conhecem hoje sempre foram assim, tá ligado? Por exemplo, entra aí o Wilde Branco aí na internet, escreve aí Stonehenge Discovery, que vai, e clica em imagens aí. Stonehenge Discovery. Clica em imagens. Você vai ver algumas imagens em preto e branco que vai mostrar como que eles descobriram Stonehenge. Stonehenge estava caída. Todas as pedras de Stonehenge estavam caídas. Por que que elas estão bonitinhas naquele círculo e colocadas daquele jeito? Porque os estudiosos foram lá, olharam e falaram, cara, essas pedras formavam um círculo assim assado, estavam uma em cima da outra. E eles trouxeram tratores, pegaram aquelas pedras e colocaram em cima das outras. Só que hoje a galera acostumada a ver, né, Stonehenge daquele jeito, fala, ah, não, o bagulho tá lá, miliano, não sei o que, não tava, cara, tava tudo ruído. Vocês conseguiram ver as imagens aí? Agora eu vi, tô vendo. Tá vendo? Agora faz assim, ó. Ah, os caras escavaram pra tirar esses e arrumar esses caras aqui, essas pedronas, né? Exatamente, cara. Agora faz assim, escreve aí, Machu Picchu Discovery, ou Discover, né, que vai mostrar também como descobriram Machu Picchu. Era um matagal do caralho, não dá nem pra ver as pedras direito, maluco. Procura as fotos preto e branco aí, imagem. E lógico, eles fizeram todo um trabalho de limpeza e etc. E hoje você tá lá, Machu Picchu, bonitinho, aquelas escadinhas, tem um monte de graminha verde, né? Mas a galera olha, caramba, o bagulho tá lá conservado. Ah, né? eu tô vendo aqui as imagens preto e branco. Mato era pra porra, né? Mato puro. Agora vê uma que vai derrubar vocês da cadeira. Chichen Itza. Escreve Chichen Itza Discover. Aí fudeu. É Chichen com CH. Chichen Itza. Ah, achei. Ah. Vê as imagens preto e branco aí de quando descobriram. Pesado, hein? Assustador, né, cara? Nem parece, né? Cara, tem um morro aqui em Ferraz, velho. Vou dar uma olhada lá. Vai que, né? Conseguiu achar, Wilde? Ah, realmente. É um... Quando você pensa em Zigurate, quando você pensa nessa pirâmide asteca, é essa foto, tá ligado? Uhum. Ah, a foto mais famosa de pirâmide que tem, que a visão de frente é aquela rampona e de lado a escadinha, tá ligado? Os dois lados são escadinha. Mas aí você achou aí as preto e branco? Olha como era. Achei. Cheio de mato, tá ligado? É. Cheio de árvore, cheio de mato, cheio de terra. Qualquer um que olhasse de longe falava, cara, isso aqui é uma colina, não é uma pirâmide, né? Não é um zigurate. E aqui, quando a gente tá ligando com Troia novamente, tem muito disso. As pessoas, o que elas querem? Elas querem ver Troia igual no filme, tá ligado? Elas querem chegar lá e ver Troia lá e falar, agora sim eu acredito um que existe. Um cavalo e tal. O Aquiles lutando lá com o Heitor, tá ligado? É. Tem um Aquiles sangrando lá. Olha, esse aqui é o foto de Aquiles e tal. Mas não, poxa, gente... é sempre legal quando a humanidade consegue achar as coisas que os aliens fizeram, né? Com certeza. Esse filme aqui. Calma aí que eu já puxo. Você não lembra do filme? Você vai puxar? Vai lá. Vou puxar. Calma aí. Calma aí que eu tô vendo o filme. calma que eu tô vendo o filme. Caralho. E aí, gostou desse ACC? Se você riu ou aprendeu alguma coisa, contribua com o padrinho do ACC. Você ajuda a manter o programa no ar com regularidade e qualidade. Tchau e até o próximo programa.